Eu estou a ver-te com um ar muito, muito cabisbaixo, muito cinzento, algo triste mesmo. Estou porque corre um boato sobre mim. Dizem que eu nunca digo asneiras e que só faço humor inteligente. E vocês sabem que isso em Portugal pode dar cabo de uma carreira. É É verdade. verdade. Mas eu pergunto, afinal, o que é uma asneira? Porque dizer asneiras, portanto, num país que nem dinheiro tem para a saúde, portanto, comprar dois submarinos, por exemplo, é uma asneira. Portanto, cada vez que se Pois. fala em certos políticos, devia ser obrigado o uso de um pi. Portanto, os tais jornais deviam ser assim. Boa noite, foi aprovado mais um orçamento de Estado por Durão, Barroso e Paulo Portas. Já viram como era melhor a nossa vida se cada um de nós pudesse aplicar um pi? Por exemplo, a Ministra das Finanças começava a falar, não é? Mal abria a boca, nós... Nas escutas que gravaram dele, por exemplo, Ferro Rodrigues dizia: estou-me ao segredo de justiça, não Sim. é? Portanto, obviamente não soaria da mesma forma se ele dissesse: estou com uma ligeira incontinência nos intestinos para o segredo de justiça, não é? Sim, senhora. É Eu um bocado gostava era que diferente. não abusasse dessa máquina infernal que tu tens aí à tua frente. Não. O problema deste país é que as pessoas não sabem distinguir uma asneira de uma pérola da língua portuguesa. Por exemplo, que palavra pode o indivíduo usar quando entra na universidade e vê que as propinas aumentaram 100%, se não um sonoro vão-se... Tá bem. Não é? Ok, ainda bem que Claro censuraste. que eu não digo asneiras, longe de mim tal ideia, mas às vezes dá-me vontade. Por exemplo, elas não são mais que exteriorizações de sentimentos. Por exemplo, um indivíduo ir levantar dinheiro e ver que não lhe depositaram ainda um cheque e que está sem Sim. saldo. Pá, é aceitável que solte um ai o c. Por exemplo, fila das finanças. 50 pessoas à nossa frente. Eu compreendo que haja quem diga um f. Que esta merda não passa disto, pá! Quando um polícia multou pela última vez, eu cheguei a pensar: ora, se você, só indivíduo, fosse pá. Multar os p cada lado vender o c fazia melhor. O guarda já viu que há mais uma data de filhos de assassinados pela rua abaixo. Tu para, tu E para! não está a multar esses c também porquê, hein? Oh, meu grande filho Conilton. Está censurado. Vocês não perceberam nada do que eu Pois disse. não, não, nada. É claro que eu não digo asneiras, mas às vezes pode ajudar a mensagem. Portanto, nós vamos atrás de um cromo que não passa dos 10 km/h. Ele percebe melhor se nós dissermos: anda lá com isso, ó p*** da merda! É, percebe melhor as coisas, por exemplo, porque no trânsito é onde os homens dizem mais asneiras. Por exemplo, quantas vezes nós vemos um indivíduo dentro do carro a esbracejar e gritar? Portanto, se o que ele diz levasse pis, aquilo parecia uma espécie de código Morse. Pois, está bem. Sim. Não é? Até, por exemplo, o Vítor Bahia. Quando o Vítor Bahia lhe marca um gol, se vocês olharem para ele, consegue-se perceber perfeitamente que ele diz para a defesa: oh, meu... É isso mesmo. Percebe-se bem. Por exemplo, eu acho que até o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, nos seus comentários na TV, devia aplicar o português em toda a sua plenitude. Portanto, em vez de livros, apresentar todas as semanas as melhores edições da revista Playboy. Ora, a revista é do... Eu fiquei a bater mal com isto. É pá, tem umas gajas tão boas que faziam-me deixar as melhores p. É pá, vejam-me este parto. É pá, elas merecem nota máxima. Por exemplo, eu reconheço que há quem perceba melhor se levar este condimento. Eu desconfio até que o Dom Duarte já tinha sido eleito de uma vez por todas, rei de Portugal. Se também Eleito começasse. rei de Portugal, sim senhora. Pi! Pronto, merece um pi, merece um pi. Se começasse ele também. Portanto, a falar como a maioria dos portugueses. Os portugueses que se f... não me elegem como rei, meus grandes filhos. Eu já sei, já vim aqui um dia que eu comecei a todos os meus grandes já todos Por exemplo, claro que eu não digo asneiras, pronto, é uma sorte. Embora às vezes eu tenha vontade, obviamente, nem todos poderemos ser tão finos como o senhor José Castão Branco, que apesar de andar à chapada naquela casa de banho, como vocês falaram ontem, e como vinha no jornal 24 horas, comprem, ainda vão a tempo. Não, mas Fotografia o da José Olinda. Castão Branco, quando foi preso, fino como é, o mais certo era ter dito: opa, pirilau. Tinha até posto o pi, se calhar aqui não. Eu acho que sim. Pi para vocês todos.